com os três patinhos e a Gretchen. Oba, oba, isso aí. Todo mundo mexendo. Ó o bumbum. Mexe, mexe. Todo mundo. Gambando. Claro, claro.